Panorama Agrícola para 24 de dezembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de lua cheia, 24 de dezembro de 2010, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: um amigo vale muito mais do que um punhado de ouro. Molho de salada leve e refrescante, confira na dica de hoje. Na entrevista Maravilha e os negócios das agroindústrias familiares e a produção de leite. E no Alimento e Companhia, doce de abóbora na panela de pressão. Domingo você confere ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça um leve e delicioso molho para salada, misturando iogurte desnatado com hortelã. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola entrevista hoje o gerente regional da EPAGRE Maravilha, Celso Luiz Bar. E a entrevista gira em torno dos principais desafios e conquistas do ano de 2010 e os de 2011. Qual foi a principal demanda em 2010 na sua regional? O que a EPAGRE fez em benefício do agricultor neste ano que está se encerrando? Na gerência regional de Maravilha, como toda grande região oeste, o grande foco é a atividade leiteira. Então nós não fugimos desse contexto. E as ações foram voltadas principalmente na redução de custos da atividade, devido à questão de que muitas propriedades estão tentando melhorar a eficiência produtiva através da silagem. Porém, eles estão esquecendo que essa atividade tem gerado custos, e eles, se forem totalmente contabilizados, isso reduz a margem de lucro. Então, a questão da pastagem perene nas propriedades, e não é só a EPAGRE que tem essa proposta de trabalho, de linha de ação, ela tem abrangido cada vez mais um número maior de propriedades. Isso é positivo, pois o leite, ele atende um grande número de famílias, socialmente é uma atividade importante e também economicamente. Não só para as famílias de agricultores, mas tem municípios que, se nós tirarmos hoje a cadeia produtiva do leite, a renda, ou então o movimento econômico dessas cidades ou municípios, ele seria substancialmente reduzido. E outras ações que a gente entende que foram importantes no ano de 2010... são ligados à parte do próprio ambiente, que há uma preocupação grande hoje com as normas ambientais. E a EPAGRE não tem feito diretamente o trabalho de execução, mas de orientação em relação à verbação da reserva legal, à questão das áreas de proteção permanente e também das atividades ligadas às a suinicultura e a própria bovinicultura de leite nesse campo. Celso, e com relação a 2011, você acredita que as ações passam necessariamente pelo SC Rural? Na verdade, muitas ações que a EPAGRE vem realizando nos últimos anos, elas já contemplam ações que estão inseridas no SC Rural. E se nós lembrarmos também outras atividades da EPAGRE na área de educação ambiental e também atividades que as extensionistas têm realizado na parte da autoestima das famílias, dos casais e filhos, no caso, também a gente não pode esquecer que alimentação de subsistência, a qualidade alimentar dessas famílias é um fator importante. Então, esse é um dos trabalhos que a IPAG tem feito, ele vai continuar em 2011. É lógico, o SC Rural, ele tem algumas áreas prioritárias, e nós não vamos fugir das quatro prioridades que são da Unidade de Gestão Técnica 9, que envolve as gerências de Maravilha, Palmitos e São Miguel do Oeste, que seria a bovinocultura de leite, a questão dos negócios de agroindústrias familiares, ou então os negócios estruturantes, e também a questão da fruticultura, que nós temos alguns municípios polo, que tem trabalhos muito importantes nessa área, e também a questão da gestão social do ambiente. Como a gente falou, e tem situações ainda que nós temos que trabalhar, a questão da qualidade da água, a proteção de nascentes e as próprias fontes de muitos agricultores que a gente tem trabalhado, as próprias redes de água no interior. Muitos municípios já praticamente fecharam redes de água. E isso é importante, porque a qualidade de vida ela vem desde a alimentação básica das famílias, com qualidade, a questão da água e também a proteção do ambiente, além do bem-estar, aliado à renda dos agricultores. Nós agradecemos então ao gerente regional da IPAGRE em Maravilha, Celso Luiz Bar, pela entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Celso. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje vou ensinar para vocês como fazer o doce de abóbora na panela de pressão. Bom, primeiro deixa eu colocar o meu avental. Vamos lavar as mãos com sabão, que isso é importante. Nunca pode deixar de acontecer. Usar o álcool gel. Se vocês não sabem, o álcool gel, ele não serve só para proteger contra a gripe suína, não. Ele é bem-vindo, um produto que ajudou a eliminar muitos problemas da saúde pública, né? Bactéria é uma coisa que a gente não vê. Para fazer essa receita, vocês vão precisar de 1 quilo de abóbora, 1 quilo de açúcar, meio copo de água, canela em pau, cravo da Índia e coco. Vamos lá? Primeiro a gente vai descascar essa abóbora, né? Picar. Já tem uma boa quantidade aqui que deixei separadinha, né? Porque senão não vai dar no programa, né? O tempo. Você deve colocar essa abóbora na panela de pressão, adicionar meio copo de água, 1 quilo de açúcar, o coco, pode ser o coco ralado, mais ou menos 100 gramas de coco ralado, alguns pedacinhos de canela em pau e cravo da Índia, alguns cravos da Índia. O cravo da Índia, o coco e a canela são opcional, né? Depende do gosto do cliente. Aí a gente vai tapar essa panela aqui, ligar o fogo. Isso. Depois que ferver a panela de pressão, a gente deixa mais uns 10 minutos. Conta 10 minutos e deixa ali. E vamos abrir só no dia seguinte. Aí eu abro junto com vocês. Bom, agora tá na hora da gente abrir a panela para ver como é que ficou o nosso doce de abóbora feito na panela de pressão. Nossa, a cara tá linda. O cheiro, então, nem se fala. Eu vou provar um pedacinho, né, por vocês, já que vocês não estão aqui, para ver se realmente o gosto, o sabor, ele tá de acordo com a aparência, que tá maravilhosa. Uma delícia! É uma prova de que não é só o que é caro que é gostoso, não. Tem coisas que é simples, fácil de fazer, mas que é muito saborosa. É o caso desse doce de abóbora, que é o meu preferido. Agora é só levar para a geladeira, deixar gelar um pouquinho e servir depois do almoço. Até o próximo Alimento e Companhia! Lembrando que para esta receita você vai precisar de 1 quilo de abóbora, 1 quilo de açúcar, meio copo de água, canela em pau, cravo da Índia e coco ralado, mais ou menos 100 gramas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.